ter você por perto depois de me fazer tão mal. Todo mundo fala que eu tô bem melhor agora. Depois que foi embora, eu só consigo pensar que o nosso beijo tinha um fogo incomparável, que o nosso abraço era inflamável. Ainda te amo, mas sei que não deveria. Eu não deveria amar assim. Gostar de você faz mal pra mim. Queria te odiar, e quanto mais tento, mais penso que eu odeio te amar desse tanto. Mas tento, mas